faz. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, agora sim, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Meu nome é Marcos Cunha, estou aqui com a minha esposa Neide. Nós somos lá do Jardim Tremembé. A casa que nós trabalhamos, o nosso Porto Seguro, né? É lá em Guarulhos, o Centro Espírita de Estudo e Meditação. E a gente gosta de falar um pouquinho, nós dois. Então a gente sai falando aí pelas casas que resolvem nos receber. E aqui foi uma indicação do amigo Antenor, vocês conhecem também. Então eu agradeço a direção da casa, a todo o pessoal da casa aí pela oportunidade. E aí hoje nós viemos aí então falar sobre uma parábola, como a Cleide nos disse, né? É tão bom falar sobre Jesus, mas também é muita responsabilidade falar sobre ele. Passaram-se mais de 2000 anos que ele aqui esteve, nos deixou inúmeros ensinamentos e nós, como bons alunos, ainda estamos estudando, né? Depois de 2000 anos ainda estamos estudando seus ensinamentos, procurando aprender um pouquinho. Quiçá possamos realmente passar um pouco daquilo que Jesus nos trouxe, que a gente procurou estudar um pouquinho. É sempre muito pouco, porque quando se fala em Jesus, qualquer um dos seus ensinamentos, qualquer uma de suas parábolas e tantos outros ensinamentos, nós temos material para estudar muito tempo. Mas a gente resolveu trazer aqui um pouquinho para falar justamente sobre essa parábola. Lembrando que parábolas são métodos pedagógicos de ensino onde se usa, através de uma história, personagens, situações daquela época onde se conta a história. E Jesus usava muito desse recurso, o recurso da parábola. Não só ele, era um recurso muito utilizado, inclusive naquela época, onde os ensinamentos, onde as histórias eram passadas oralmente, de boca em boca. Não havia muitos escritos ainda, não é? Como hoje. Bom, hoje nem escrito, né? Hoje é tudo na mídia, né? Que a gente consegue ver. Hoje qualquer coisa se divulga muito mais rapidamente. Então Jesus usava muito desse recurso da parábola, com situações daquela época, com personagens daquela época, principalmente porque a parábola ensina o aluno, estimula o aluno a pensar sobre aquela história, facilitando até que o aluno compreenda a informação, a mensagem que vem por trás daquela história. Hoje mesmo nas escolas, métodos pedagógicos de ensino são usados dessa maneira. Quando se conta contos para as crianças e naquele conto, naquela fábula que se conta para a criança, passa-se um ensinamento para ela, tantos ensinamentos, são como parábolas a mesma coisa, são histórias. E aí a gente preparou essa, a parábola, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Muitas vezes nós já vimos essa parábola, esse ensinamento de Jesus, e temos às vezes um pouquinho de dificuldade de entender o que Jesus quis dizer com isso. E ela é muito apropriada, essa parábola, para nós, espíritas. E nós vamos entender isso no início. Parábola da candeia. Então disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Olha que bacana Jesus falar isso para nós, né? Uma diferença tão grande de evolução espiritual entre Jesus e nós, né? Esse nosso irmão tão mais velho que nós, e para nós fazermos ideia dessa diferença de evolução e de tempo entre Jesus e nós, quando o nosso mundo estava sendo formado, o nosso planeta Terra sendo formado há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, ele, Jesus, já era o governador planetário do nosso planeta. Ele estava envolvido na criação, como co-criador, na criação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos. Já era um governador, um espírito da condição de ser um espírito co-criador do Pai na obra da criação. E aí ele vem e diz para nós, espíritos naquela época ainda tão infantis, digamos assim, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que ilumine a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus deixa claro para nós que nós somos a luz do mundo e que não podemos acender uma candeia. E o que é uma candeia? A candeia é um recipiente de barro ou de metal onde se colocava um pavio, colocava-se algum líquido inflamável, alguma coisa inflamável para acendê-la e colocava no alto de um candeeiro, ou seja, um objeto onde se colocava esta candeia no alto para iluminar um cômodo da casa. Era muito usado naquela época também, no lugar onde Jesus se encontrava. Hoje em dia a gente pode dizer que alguma coisa meio parecido com candeia seriam talvez aqueles lampiões a gás, lampiões a querosene, né? Em alguns lugares do mundo, em alguns lugares do nosso Brasil ainda, existe iluminação, porque não existe a iluminação como nós a pública, como nós a conhecemos, ainda existe essas tipo candeias, digamos assim. E o alqueire que ele fala, não adianta esconder a candeia embaixo do alqueire, e alqueire a gente pensa logo uma área de terra, e não é. Naquela época o alqueire era uma bolsa colocada sobre o lombo dos animais para que se carregassem grãos normalmente. Ela tinha uma capacidade de cerca de 12 a 30 litros. Só muito depois o alqueire virou uma medida de área. E a gente vê aqui nesse desenho que interessante, né? Tem uma candeia aqui no alto iluminando e este homem está colocando uma candeia embaixo do alqueire. É interessante, né? Por isso que diz Jesus. Foi escondendo a luz, justamente, está certo, escondendo a luz. Por isso que Jesus disse, não adianta pegar a candeia e colocar embaixo de um móvel, colocar embaixo de um cesto, não adianta porque não vai iluminar. Ela deve estar sempre no alto para que ilumine a todos que estão naquele cômodo. E aí é interessante, né? Que Jesus fala em colocar a luz sobre o candeeiro, mas ele mesmo fala por parábolas. Muitas vezes Jesus não falava claramente as coisas. Quando ele falava em parábolas, ele não dizia claramente aquilo que ele queria dizer. Então a gente se pergunta, como pode ele falar que a luz deve estar sobre o alto, iluminando, e ao mesmo tempo ele parece, entre aspas, que esconde esta luz do seu conhecimento, colocando ele, a própria luz, ou o candeeiro embaixo do alqueire. Acontece que Jesus sabia muito bem que assim como os homens, a humanidade, nós passamos pelos períodos da infância, da juventude e da madureza. Na época lá de Moisés, e bem antes também de Moisés, com certeza nós estávamos nesse período da infância. Nós ainda estávamos descobrindo com Moisés o monoteísmo, a crença em um Deus único ainda, mas um Deus ainda com tantos erros, com tantos vícios, Deus com os próprios vícios humanos, né? Nós achávamos que era o Deus da guerra, que nós achávamos que era aquele Deus parcial, aquele Deus vingativo, esse era o Deus que nós achávamos naquela época, quando nós podemos dizer que nós, humanidade, ainda estávamos justamente nessa infância da humanidade. Depois, com Jesus, nós podemos dizer que nós já estávamos no período da juventude, porque Jesus vem trazer, de acordo com a época, já novas informações de um Deus Pai, não um Deus vingativo, um Deus amor, não um Deus rancoroso. Então, digamos que ali nós já estávamos, a humanidade, na juventude da compreensão, do entendimento. E hoje nós podemos dizer que estamos na madureza. Será que hoje nós já estamos tão maduros assim? Mais ou menos, né? A gente ainda precisa pôr recados nos banheiros, como se portar dentro de um banheiro. A gente ainda precisa reservar assentos na condução para o deficiente, para a pessoa de idade. Se nós ainda precisamos fazer essas coisas, é que ainda não estamos na madureza completa. Talvez já tenhamos passado o período da juventude, sim, mas estamos ainda e temos muito que ainda aprender, para aí podermos dizer que estamos na madureza absoluta do nosso conhecimento, do nosso entendimento e da nossa própria evolução, mesmo dentro de um planeta de provas e expiações. E Jesus, ou melhor, os seus discípulos, perguntam certa vez a ele por que que ele falava por parábolas, e ele diz então: falo a eles por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Digo-o, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Isso Jesus fala para os seus discípulos, depois apóstolos, que eles já podiam ser, muitas coisas já podiam ser ditas a eles, porque eles já tinham condições de compreender melhor do que a grande maioria do povo. E hoje nós temos essa facilidade maior, porque passaram-se mais de 2.000 anos, inúmeras coisas aconteceram nesse tempo, e nós vimos ao longo desse tempo crescendo, evoluindo, avançando, encarnando, desencarnando. Então hoje nós conseguimos maiores informações. Nós conseguimos captar melhor aquilo que nos é dito pelo próprio Jesus, que não está aqui encarnado conosco, mas traz os seus ensinamentos através de seus benfeitores espirituais. Afinal de contas, Deus nos deu a inteligência, a capacidade de raciocinar, a fim de que nós procuremos justamente a luz da razão. Deus nos deu a inteligência para que nós saibamos convertê-la em benefício nosso e da sociedade, de onde nós estivermos, com quem nós estivermos, não importa onde, se na nossa casa, né, na nossa família, se na rua, se na casa espírita, se no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Hoje nós já temos esta capacidade de raciocinar, nós temos a nossa inteligência já muito mais desenvolvida hoje. Nós somos tão inteligentes, o ser humano é tão inteligente, descobre cada coisa maravilhosa no campo científico, no campo filosófico. Falta desenvolvermos mais um pouco essa nossa inteligência, talvez no campo moral. É isso que está nos faltando, talvez um pouco, porque inteligentes nós somos, capacidade nós temos de raciocinar, de aprender e de executar. Falta-nos talvez às vezes um pouco de vontade. E aquele que tem esse raciocínio, aquele que tem essa inteligência, que hoje podemos dizer que somos todos nós, não podemos ocultar isso. Nós temos que transformar todos os nossos talentos, e aí a gente lembra da parábola dos talentos, uma outra parábola de Jesus, mas nós temos a obrigação de transformarmos os nossos talentos. Todos os talentos que a vida nos deu em benefício da sociedade, em benefício das outras pessoas. Hoje nós ainda colhemos muito os frutos da Idade Média, onde havia muita intolerância, preconceito e ignorância. E por que que nós colhemos esses frutos? Porque intolerância, preconceito e ignorância, infelizmente, ainda estão muito presentes. Como somos ainda intolerantes uns com os outros, como somos intolerantes com a diferença entre o que um pensa, entre o que o outro pensa ou o que o outro faz. Toda vez que alguém pensa diferente de nós ou age diferente daquilo que nós julgamos ser o certo para nós, nos tornamos intolerantes. Ainda somos muito preconceituosos. Temos o preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito religioso, o preconceito profissional, o preconceito financeiro ou social. É uma realidade. Nós ainda vivemos esta realidade. Nós estamos aprendendo muito, estamos já dando bons passos à frente, principalmente quando conhecemos a doutrina espírita e passamos a nos entendermos como espíritos participantes todos de um processo de crescimento e evolução, e não apenas pessoas isoladas, porque quando pensamos de maneira isolada, nós não contribuímos, fica mais difícil para que nós aprendamos, para que nós cresçamos. Quando nós começamos a perceber que nós fazemos parte de um todo, que nós somos uma parcela apenas de um todo muito maior, nós começamos a crescer, porque nós começamos a nos ajudarmos uns aos outros. Se escondermos a luz da sabedoria que nós recebermos e da religião sob má fé e sob o preconceito, a gente vai começar a estagnar. A gente dificulta o processo de crescimento da humanidade. E o processo de crescimento da humanidade passa por cada um de nós. Cada um de nós fazendo o seu trabalho de autoaprimoramento, de autocrescimento, e depois levando isso para as outras pessoas. Como muitas vezes também fazemos já hoje em dia. Esse é um processo de não esconder a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, é utilizarmos aquilo que nós já temos condições hoje em dia de compreender, utilizarmos aquilo que nós hoje em dia já aprendemos em benefício de todos. E aí nós estamos escondendo essa luz, desse conhecimento, dessas oportunidades que nós temos. E a doutrina espírita veio nos trazer a luz desta sabedoria. Quanta coisa a doutrina espírita não nos trouxe em termos de sabedoria. Quantas portas ela não abriu para nós compreendermos qual a nossa parte na obra do Pai, na obra da criação. Quanta coisa a doutrina espírita não nos trouxe para que percebamos que nós não somos apenas um, mas que somos um todo. A doutrina espírita nos trouxe diversos ensinamentos, alguns deles... A de que todos somos criados simples e ignorantes, ignorantes no sentido de sem conhecimento, e evoluímos intelectual e moralmente. E à medida que estamos passando por esse processo de evolução intelectual e moral, temos que cada vez mais colocar a candeia, a luz deste conhecimento, a luz dessa evolução no alto. Para que outros vejam, para que outros percebam que estamos num caminho certo. Porque quando nós começamos a nos melhorarmos, quando nós começamos a mudar as nossas atitudes para melhor, nós começamos a servir do quê? De exemplo, não é verdade? Porque as pessoas que estão próximas a nós veem a nossa melhora assim como nós vemos a melhora dos outros. Quando as pessoas veem o nosso esforço por se melhorar, seja lá onde nós estivermos, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando essa luz também no alto. Todas essas oportunidades que nós estamos recebendo de crescimento. A doutrina espírita também nos ensina que além do mundo corporal, existe o mundo espiritual, onde lá é a verdadeira pátria, onde lá estamos aprendendo, crescendo, vivendo e retornando aqui para quê? Para colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Embora muitas vezes nós achemos que a vida na Terra, o retorno, a reencarnação, é meio que um passeio, né? Parece que a gente está lá no plano espiritual, aí a gente vai lá numa CVC espiritual e compra lá um pacote para a gente vir passear aqui na Terra, curtir, tirar uma onda, como o pessoal diz, tirar um grande lazer, né? E cumprir aí um tempinho que a gente tem aqui de 50, 60, 70, 80 anos e depois retornar. Não, não é isso não. A vida na Terra é campo de trabalho e de aprendizado. Isso é muito importante, porque se nós viermos aqui achando que estamos vindo fazer um veraneio, nós vamos voltar para a pátria espiritual da mesma maneira que chegamos. Talvez até com um pouco mais de débito. Muito provavelmente com mais débito do que crédito. Então a vida na Terra, nós temos que compreender isso. Embora a gente curta tudo que existe na vida material, como a família, como os amigos, o passeio, né? O lazer, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas temos que compreender que a vida é mais que isso. Que aqui a nossa encarnação é oportunidade de trabalho. É oportunidade de aprendizado, é oportunidade de crescimento, de reparo dos nossos erros do passado. A Cleide falou tão brilhantemente aqui, nos lembrou que hoje nós já estamos melhores do que ontem, já procurando nos preparando para que no futuro sejamos melhores do que hoje. Mas isso tem que ser efetivo. Nós devemos fazer disso um objetivo. Procurarmos a todo dia das nossas vidas nos melhorar. É lógico, ninguém vira santo. Ninguém vai dormir um capetinho e acorda santo no outro dia. Não é assim, não. Isso é todo um processo que vai acontecendo aos poucos, mas nós devemos buscar sim. E a doutrina espírita nos favorece, nos possibilita. Antes da doutrina espírita, antes de termos acesso à doutrina espírita, talvez vivêssemos a vida sem compreendê-la realmente. Qual é a importância da vida? Por que nós aqui estamos? De onde nós viemos e para onde retornaremos? Qual é o objetivo da vida de cada um de nós? E os Espíritos nos informaram muito bem através de todos os seus ensinamentos quais são esses objetivos. E nós compreendemos isso hoje. É necessário que coloquemos em prática tudo isso. Os Espíritos nos dizem também que os Espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Nós já sabemos disso também. A nossa individualidade é preservada, sempre. A partir do momento em que o nosso princípio inteligente atinge a condição de espíritos humanos, pronto, o Marco será sempre o Marco. Reencarnará com outros nomes, outros corpos físicos, mas o espírito será sempre o mesmo. E isso é muito importante. É sinal de que essa nossa individualidade já vem há longo tempo crescendo, aprendendo, errando, fazendo certo, corrigindo, errando de novo. Mas essa individualidade fica conosco. É essa individualidade que quando desencarnarmos, estaremos levando conosco. O nosso espírito continua, só fica a nossa carne. Então é muito importante que nós trabalhemos cada vez mais o nosso interior, que trabalhemos cada vez mais as nossas atitudes, a nossa transformação ética e moral, para que quando nós desencarnarmos, chegarmos lá e pegarmos o nosso carnê, não fica que nem aquele carnê de 60 meses quando você compra um carro que parece uma bíblia, aquele carnê enorme, né? Que ele já esteja um pouquinho mais suave, um carnezinho, né? Só em 3 vezes no cartão de crédito, não é verdade? Que a gente não chegue lá e digam pra gente, infelizmente, Marcos, o seu nome está no SPC espiritual, viu? Serviço de Proteção ao Crédito Espiritual. Você não pagou direito as suas coisas lá, está devendo. Não é? E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, então, é buscar esse crescimento, buscarmos essa evolução nossa. Os Espíritos pertencem a diferentes ordens, puros, bons, imperfeitos, e está aí. Nós começamos lá atrás como espíritos primitivos, espíritos imperfeitos. Hoje já somos espíritos imperfeitos ainda, já melhorando um pouquinho. Todos nós estamos melhorando, com certeza, né? No futuro ainda reencarnaremos e aí já seremos, provavelmente, espíritos imperfeitos ainda também, né? E por aí vai nós como os espíritos imperfeitos que somos. Mas buscando essa perfectibilidade, buscando esse crescimento no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Isso é o que nós temos que fazer a todo instante. E também a doutrina espírita nos ensina que o homem tem um livre-arbítrio para agir, mas que responde pelos seus atos, como disse o próprio Paulo de Tarso, como está nessa figura, quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, caminho de Damasco, o nome da casa. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos. Talvez Jesus não vá se apresentar da maneira como se apresentou para Paulo, mas todos nós temos a estrada de Damasco quando nós paramos e pensamos, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para melhorar a mim? O que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas? Engana-se aquele de nós que achar que conseguiremos evoluir sozinhos. Não. Nós vivemos em sociedade. O ser humano é um animal gregário. Ele é feito para viver junto. Ele não é feito para viver isolado. Desde o momento da nossa criação, desde o momento quando o nosso princípio inteligente ainda estagiava pelos reinos inferiores da natureza, esse princípio inteligente se agregava a outros da sua própria natureza. E como espíritos humanos também. Enganam-se aqueles de nós que acharem e se fecharem no seu casulo achando que cresceremos sozinhos. A estrada da vida, ou melhor, a vida, é como uma corrida, onde todos corremos em busca de um objetivo que é a linha da chegada ou a nossa perfeição. Quem ganha essa corrida? Quem sair correndo mais que os outros? Não. Aqueles que no meio do caminho pararem para ajudar e os que estão com dificuldade em percorrer esse caminho. E isso é o que nós temos que fazer uns com os outros. E isso é colocar à luz daquilo que nós já temos hoje em dia, de tanto conhecimento que nós já temos hoje em dia, no candeeiro e não embaixo do alqueire. Irmã Dulce, Mandela, e aqui eu estou trazendo só alguns exemplos, né, que seriam, como nós sabemos, infinitos exemplos aí de espíritos abnegados que colocaram a sua luz, não embaixo do alqueire, mas bem alto para iluminar. Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Gandhi, Chico, finalmente Jesus. Nenhum deles colocou a candeia embaixo do alqueire. Todos eles colocaram a sua luz no alto do alqueire. Não importa o que passaram, como muitos passaram. Perseguições, calúnias, agressões, torturas, muitos deles aí passaram por isso, principalmente sendo caluniados, e nenhum deles se abateu. Todos eles e tantos outros espíritos, que não daria para trazermos aqui, trouxeram a sua luz e colocaram-a no alto, para iluminar, para nos ensinar, para nos mostrar alguma coisa. E todos nós temos essa luz. Da mesma maneira como nós falamos que todos nós temos os nossos talentos. Talvez nós pensemos, puxa vida, mas ali é Madre Teresa, é Gandhi, é Chico, é Jesus. Eu não chego nem perto deles, realmente. Em termos espirituais ainda estamos longe de todos eles. Mas cada um de nós tem a sua própria luz. Cada um de nós tem o seu talento. E o talento que a vida nos deu, aquele talento natural do sorriso, do carinho, da atenção, do abraço amigo, da palavra encorajadora, do amor. Isso são talentos que nós temos. E são esses talentos que nós temos que transformá-los em luz e fazê-los refletir e iluminar o ambiente que nós estivermos. Que a vossa luz brilhe diante dos homens para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai, disse Jesus. E aí nós temos que fazer a nossa parte na criação. Somos filhos de Deus, somos parte desta criação. Deus criou-nos, criou o nosso mundo e, metaforicamente falando, disse, agora é com vocês. Temos que fazer a nossa parte. Se Jesus é um espírito vindo das esferas crísticas, um espírito co-criador, que ajuda o Pai, assim como tantos outros espíritos da sua capacidade, ajudam o Pai o tempo todo na criação, numa escala muito menor, nós também somos espíritos co-criadores, sim. Porque nós estaremos ajudando o Pai na sua obra, na obra da criação, quando nós estivermos nos ajudando uns aos outros. Quando nós estivermos nos melhorando ética, moralmente, espiritualmente, nós estamos ajudando o Pai na sua criação. Por quê? Porque estaremos transformando o nosso mundo. Em nos transformando, estaremos transformando o nosso mundo. Transformando o nosso mundo, estaremos ajudando o Pai na criação. Nós falamos muito que vivemos num mundo de provas e expiações, né? A espiritualidade nos passa isso, e é verdade. E que estamos a caminho já de um planeta de regeneração, que nós chamamos de transição planetária, não é? a transição planetária. Mas para que efetivamente essa transição aconteça, é necessária a transição moral dentro de cada um de nós. É necessário que nós nos melhoremos, até para continuarmos neste mundo, fazendo parte dele e crescermos. É tão gostoso, né? Quando a gente vê, por exemplo, nós estamos falando de crianças, né, Cleide? Quando a gente vê o crescimento dos nossos filhos, quando a gente vê o crescimento dos nossos netos, a gente vê eles crescendo, conquistando suas coisas, estudando, constituindo família, e a gente junto ali, naquele processo, que a gente está caminhando junto, colaborando para que isso aconteça com eles, é claro. E da mesma maneira, se nós queremos o crescimento do nosso mundo, se nós queremos a transformação do nosso mundo, nós queremos estar juntos quando isso acontecer. Então é necessário que nós nos transformemos uns aos outros e todos juntos, fazendo a nossa parte na criação e fazendo brilhar a nossa luz, onde for necessário. Essa luz e conhecimento que hoje nós temos é que nós temos fazê-la brilhar aonde se fizer necessário, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, com quem nós estivermos. Mas devemos ter cuidado, porque existe uma diferença entre luz sob alqueire e luz sob reserva. A luz sob reserva é previdente sabedoria, é revelar só o que pode ser recebido. Jesus fez isso e hoje os Espíritos ainda nos passam os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade de compreender. Então, da mesma maneira, nós vamos levar aquilo que já nós aprendemos para aqueles que já conseguem compreender alguma coisa de acordo com a capacidade deles. E a luz sob o alqueire é diferente, é ocultar as verdades a fim de dominar um povo, e é mistério cujo exame as religiões proíbem muitas vezes. Muitas religiões proíbem a grande massa de ter os conhecimentos da religião. Passam aquela coisa superficial para o vulgo, né? Como se dizia antigamente, daí saiu o termo vulgata, que foi a tradução dos livros da Bíblia. Então, passa-se aquilo que eles julgam que o povo pode aprender. Graças a Deus, a doutrina espírita traz tudo o que julga necessário para nós e para todos, sem distinção. Desde aquele que está iniciando até aquele que está há 50 anos na doutrina espírita, está tudo ali disponível para qualquer um de nós. E todo ensinamento é proporcional para quem vai recebê-lo, né? Lembra que a gente falou? Moisés, lá na infância da humanidade, trouxe um tipo de ensinamento e o principal deles foi o monoteísmo, ou seja, a existência e a crença em apenas um único Deus. 500 anos depois, cerca de 500 anos depois, vem Jesus e mostra não um pai vingativo, rancoroso, mas um Deus amor, um Deus pai, um Deus que quer a todos o bem, que protege a todos, que quer a evolução de todos nós. 1800 e tantos anos depois de Jesus, aí vem Kardec com a doutrina espírita, trazendo novos ensinamentos, sempre de acordo com a capacidade de cada um de receber os ensinamentos. Se Jesus trouxesse os ensinamentos do Espiritismo na época do Moisés, haveria deslumbre e não aconteceria nada. Se veio para nós com Kardec na época, é porque era a época certa. E com certeza nós ainda receberemos muita coisa pela frente, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. A luz, ela é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. Luz é vida. Aliás, segundo os próprios cientistas dizem isso, não existe a escuridão, né? O que existe é somente a luz. A escuridão é a ausência da luz. Ela não existe, a escuridão, como forma realmente. Apenas a luz existe. E ela é o quê? Vida, a luz. E da mesma maneira que nós julgamos a árvore pelos frutos, não é assim? A árvore se julga pelos frutos. Jesus também ensinou bastante isso para nós. O combustível também pela claridade que dá. E qual é o combustível que nós estamos usando? Qual a qualidade do nosso combustível para nós fazermos brilhar a nossa luz? Nós temos que cada vez mais buscarmos esse combustível de melhor qualidade, a qualidade desse combustível para nós. para que nós possamos fazer brilhar essa luz. E a qualidade desse combustível, nós temos condições hoje no Espiritismo. E com tudo aquilo que os Espíritos nos trazem, sob a tutela, sob a orientação de Jesus. Então nós já temos essa condição. Temos a condição de reunirmos todo este conhecimento em forma de combustível para a nossa luz. Para que tenhamos realmente uma luz clara, que possamos levar aonde nós estivermos. O indiferente, o fanático, o hipócrita, o supersticioso, o orgulhoso, o egoísta, todo aquele que não se esforça pela sua melhora e não trabalha pelo bem dos outros, é como uma luz mortiça. É uma luz tênue, muito fraca, que não ilumina, só traz sombras, só traz trevas. E nós, pelo que fazemos? Com o que recebemos? Que luz nós somos? Aí cabe a cada um de nós dizer sobre a sua luz, e não nós dizemos sobre a luz dos outros, não é verdade? Mas cabe a cada um de nós dizer, pensar, meditar, refletir sobre o que eu estou fazendo com a luz que eu recebo. Somos filhos de Deus, a luz suprema? Então, somos? Somos. Somos discípulos de Jesus? Somos estudantes da doutrina espírita? Então temos que fazer brilhar essa nossa luz. Nós temos tudo. Somos filhos de Deus, luz suprema. Somos discípulos de Jesus, que também foi uma luz maravilhosa na vida de todos nós, na vida da humanidade. Somos estudantes da doutrina espírita, que tanta informação, tanta luz, tanto conhecimento nos traz. Só falta fazer agora a nossa parte, é brilhar a nossa luz através do nosso exemplo. A melhor maneira de passarmos alguma coisa será sempre através do exemplo. Tanto é que Jesus ensinou muito através de suas palavras, mas principalmente através do seu exemplo, porque ele vivenciou tudo de maneira muito clara, tudo aquilo que ele ensinou. A luz dos discípulos do Cristo deve se desenvolver primeiro no íntimo de cada um de nós. Não adianta nós queremos desenvolver a luz do discípulo do Cristo no outro. Temos que desenvolver essa luz em cada um de nós. E aí nós estaremos refletindo para os outros. E Jesus disse, para nós terminarmos, a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas, né? Não é que bacana? A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. É aquilo que nós estamos enxergando. Se nós conseguirmos enxergar no nosso semelhante, no outro, seja que situação for, uma coisa boa, se nós conseguimos chegar no outro, não importa a condição dele, um irmão, alguém que assim como nós busca o seu crescimento, a sua melhora, a sua progressão, então os nossos olhos serão luz também. Agora, se os nossos olhos só conseguirem ver o erro no outro, a diferença no outro, então com certeza os nossos olhos serão trevas. Na pergunta 625, está terminando, gente. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e é claro que a resposta foi Jesus. Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa é a luz que nós temos, a luz da vida, quando nós seguirmos Jesus através dos seus ensinamentos. Quando nós colocarmos em prática cada vez mais os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando nós tirarmos Jesus dos templos religiosos e levarmos ele lá para fora, na rua, na nossa vida, então aí sim nós teremos essa luz da vida, que é a luz que Jesus nos proporciona. É isso, gente. Obrigado. Fica fácil.